sua rádio, onde você estiver. Tudo o que começar com raiva acaba em vergonha. Benjamin Franklin. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. E aí, bom dia, Foz do Iguaçu região. Bom dia, meu querido Paraguai. Eu já falo meu irmão del Paraguai, porque hoje a gente tem a participação aqui de alguém do Paraguai também, contando histórias de lá, e mais um outro amigo, que depois eu falo o nome, já. Hoje eu estou em minoria, então eu vou me comportar, eu vou pedir, porque ontem era Mulheres Transamérica, tudo bem, né? Eu ditando as regras. Hoje, como eu sou minoria aqui no meio da almarada, eu vou ficar calada, né, Márcio? Hoje eu não posso piar muito. Gente, olha, nós vamos começando Histórias e Memórias, já eu apresento os dois convidados de hoje, vai ser um bate-papo muito instrutivo, bacana pra caramba, vale a pena, segura aí, tá? E você pode participar com perguntas, e se você está curioso de alguma coisa ou curiosa, liga pra gente, passa um WhatsApp 88282828 ou através da fanpage Transamérica Foz ou fixo 3028-2828, ok? Deixa eu só lembrar pra vocês que na última quinta-feira, dia 21, o mundo da música perdeu um dos maiores ícones de todos os tempos, Prince Rogers Nelson, ou simplesmente Prince. Nascido em Minneapolis, no estado do Minnesota, no dia 7 de junho de 1958. Prince era conhecido mundialmente e considerado por muitos um dos mais talentosos músico multi-instrumentalista e dançarino norte-americano. Chegou a vender mais de 100 milhões de álbuns e 60 milhões de singles. Singles ou jingles? Singles? Ok, eu tô pensando que eu tô aqui já aloprando. Os singles e álbuns de Prince, especialmente os lançados nos anos de 1980, estão quase sempre entre as 5 primeiras posições de todas as listas de melhores canções ou discos de todos os tempos, com destaque para o álbum Purple Rain, lançado em 1984, e vamos ouvir agora a música que deu o nome a esse álbum e que nós aqui, o Pablo não, porque é jovem, mas eu e o Toninho dançamos muito no, na discoteca do Salvati. Vamos lá? Purple Rain. Histórias e Memórias. Purple rain. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. E que viagem no tempo, né, gente? Música maravilhosa. Deixa eu apresentar agora os entrevistados. Primeiro eu vou dar um bom dia para o Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes da Transamérica. Bacana, hein? Hoje, Márcio, eu tô em minoria, então você me respeite, né? Em vez de eu te respeitar, você me respeita. Bom dia, Samela. Bom dia, Antônio Camilo Loureiro, mais conhecido como Toninho do Carimã. Tudo bom, Toninho? Bom dia, Rita, bom dia, Márcio, bom dia, Samila, bom dia, Pablo, bom dia, ouvintes da Transamérica. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana, hoje o papo vai ser bacana. Bom dia, Pablo, deixa eu ver aqui, Pablo Covatti. Este me arruma um sobrenome assim que eu tenho que estar mirando aqui, né? Pablo Covatti, que é professor de universidade em Ciudad del Este. Tudo bem, Pablo? Bom dia, tudo bem, Rita, bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o Paraguai e as suas histórias também. Isso, porque o nosso país vizinho aqui, ó, plim, Twitter mandando bala aqui. Então, o nosso país vizinho tem uma história muito rica também, né, Toninho? Paraguai tem uma história muito rica. E acrescenta muito, porque o Paraguai é considerado nossos irmãos mesmo. Verdade. Esse ir e vir, esse passado. E o Paraguai hoje é um progresso muito grande. Tenho excelentes amigos, né, paraguaios. Muita ligação mesmo, né? Bacana, hoje nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais vamos saber um pouquinho mais da história da fundação da cidade de Mingaguaçu, que tem tudo a ver com Ciudad del Este. Então, aos pouquinhos a gente vai sabendo as histórias. Agora, Toninho, você chegou em Foz em 1976. Ritinha, eu me lembro que eu cheguei no dia 11 de março, uma quinta-feira, 10h40 da manhã. Isso está muito gravado, está perpetuado na minha memória, porque eu vinha da capital de São Paulo e a cidade era muito pequena. Uhum. 22 anos, né? Eu me assustei. Quando eu fechei a porta do apartamento no Hotel Carimã, eu falei, nosso mundo acabou. Eu não vou bater nele agora, Márcio, porque é muito meu amigo, sabe? Não vou bater, vou bater na saída. Mas e aí, você veio pra cá como? Conta pra gente por quê, quem te convidou, porque você adotou Foz do Iguaçu como tua, né? Graças a Deus. Não, deixa eu só me melhorar um pouquinho. Aquele momento, para mim, era um momento de dificuldade, porque eu vinha, deixava meus amigos, minha família. Verdade. Mas depois eu realmente eu adotei Foz do Iguaçu. Tenho três filhas, né, duas nascidas aqui, uma nascida em Curitiba, que eu também gosto muito de Curitiba. Uhum. E eu vim de São Paulo um pouquinho, um exílio, praticamente. Uhum. Eu era um jovem muito rebelde, E o doutor Erminio Gatti já tinha tido problema comigo, né? Eu trabalhava para ele e eu dava muito trabalho. Aí ele falou, vamos pôr o Toninho de Castigo lá em Foz. Eu preciso dele, mas ele também vai... Só que foi pior, porque daí eu... Barbaridade. Logo para onde, né? Castigo aqui. E tive o prazer, né, de conhecer você nesse ano mesmo. É você verdade. E muitas pessoas que hoje são meus amigos ainda, né? Espero tê-los ainda por muito tempo. Então você veio para cá, Erminio Gatti... Me trouxe para cá. Para trabalhar onde, Toninho? No hotel, na aviação? Como era? Basicamente era em tudo, né? A aviação estava nascendo, né? Aviação Itaipu. A aviação Itaipu tinha sido comprada do Antônio Cirilo. Antônio dos Santos Cirilo. Meu padrinho. Uhum. Mas só que a empresa ela era pequena e nós éramos do grupo de empresários de transporte coletivo. Uhum. Já tinha 6 empresas lá. Ele vendeu uma, comprou o hotel, depois compra também a aviação Itaipu. E aí a aviação Itaipu traz tudo... A logística traz pessoas e era lá na frente do hotel, no Alto Posto e Motel Carimã. E o Medalha, que era o gerente geral da empresa, né? Roberto Medalha. E eu era ficava de subgerente, protagonizando o crescimento, né? Linhas, a rodoviária tinha um balcão de venda, porque não existia catraca ainda, né? A rodoviária era ali no comecinho da Avenida Brasil. Do lado do Hotel Foz do Iguaçu. Isso. E era vendido bilhetes. Então, à tarde eu fechava o caixa. Era maravilhoso. Porque era dinâmico, era atraente, né? O serviço não existia rotina. Quando a aviação Itaipu vai para o Jardim São Paulo, na República Argentina, eu fico no hotel como procurador do hotel. Certo. Aí vou para recepção, vou para manutenção. Aquele hotel lá é uma cidade, né? Passo em todos os setores, né? Para aprender, inclusive, porque era tudo novidade. Que bacana, hein? E falando, então, o Erminio Gatti, Toninho, é teu segundo pai. O que eu sei, pouco sei, foi ele que me ensinou. Inclusive, meu pai já é falecido, né? E eu tinha ele como referência, inclusive. Dr. Erminio Gatti sempre foi uma referência como empresário, porque naquela época o empresário ele tirava de Foz o que ele ganhava, investimento dele não ficava aqui. E o Dr. Erminio, tudo que ele fez em Foz foi para manter o patrimônio dele. Ele tirava de São Paulo, trazia para cá... Investia em Foz, em ônibus, em Agate Turismo, o hotel, o jornal e outras coisas que ele foi fazendo. Né? Então ele é um modelo de empresário, um pioneiro que não tirava renda daqui para mandar para outro lugar. Pelo contrário, ele fazia o caminho, a mão inversa. Trouxe muito dinheiro para cá, investiu e teve esse tempo, né, de... Isso aí, Márcio. Rita, eu como... iguaçuense, né? Eu nasci em Matelândia, mas fui criado o tempo todo em Foz, né? Desde o meu primeiro ano. Então eu vou fazer a vez do ouvinte aqui. Isso. Até porque eu, né, conheço a história, toda a minha adolescência, a minha infância e adolescência é onde aconteceu toda essa transição que vocês contam aqui durante o programa, que para mim aqui é uma viagem. Realmente eu sinto como se eu estivesse sentado numa poltrona de cinema e assistindo tudo que vocês vão falando. Então eu vou fazer a vez do ouvinte aqui, né? Okay. Eu vou fazer as perguntas que possivelmente o ouvinte deve estar fazendo em casa. Quando você veio, o hotel ele existia, ele estava em fase de construção, ele foi reformulado, você veio para trabalhar, para ajudar o seu Erminio, né? Mas essa transição do hotel, o hotel já existia, ele comprou o hotel e reformulou, colocou Carimã, como é que foi isso? A história é o seguinte, em 1969 o Brasil ia disputar as eliminatórias no Paraguai, para a Copa do Mundo de 1970, quando foi tricampeão do mundo. Ele se hospeda com um grupo aqui, inclusive o saudoso Roberto Medalha, e... conhece o Hotel Carimã. O Hotel Carimã é um hotel pequeno, simples, né? Inclusive a Rodovia das Cataratas, ela era muito simples também. Sim. Cataratas não era conhecida nacionalmente, era mais um ponto de atração. Enfim, há o interesse, em 1971 ele compra o hotel, em 74 ele assume o hotel. E ele tinha, só que uma parte de alguns apartamentos, eu creio que uns 50 apartamentos, de 50 um pouquinho mais. E ele começa imediatamente não é uma reforma, construir um hotel novamente. E passa pela construção em 1980, ele começa em 74, em 80 termina a parte de trás do hotel, em 80 ele termina essa parte e começa uma outra, e aí conclui com 321 apartamentos. Na época era o maior hotel do sul do Brasil. E nessa fase, né, que você disse que veio para cá em 76, isso. Então você pega justamente essa fase da reformulação, da construção dessas partes, e você veio para ajudá-lo na administração do hotel. Eu vim em tudo, né? Eu vim para... Porque para nós era muito novo. Um hotel para um empresário de transporte coletivo era uma coisa nova. Então a gente foi aprendendo com os erros, aprendendo com a circunstância, as dificuldades de relacionamento, inclusive, com o pessoal daqui. Né? Uhum. E aí nós, inclusive, a Vila Carimã, ela é produto do Hotel Carimã, porque a gente precisava ter as pessoas próximas ao hotel, né? E eu venho mesmo, veio muita gente para cá, mas não ficava. Exatamente, era dificuldade, era calor, era muita coisa diferente, então as pessoas não ficavam. E eu permaneci, depois, algumas vezes eu saía para fazer coisas minhas mesmo. Tanto que quando, em 1980, eu e algumas pessoas, inclusive o Hermínio Gatti, nós fizemos o táxi aéreo Carimã, que era porque a Companhia Tropical de Hotéis, ela tinha um helicóptero, pousava na frente do hotel. E pensando na cidade, a gente faz uma sociedade entre quatro empresários, né? Eu, o Eloy, que é hoje o proprietário da Lissu, o Hermínio, e o Antônio da Mata, Toninho da Pizzadora. Fizemos, arrendamos o nome do João Batista Vanderlei, né? Que é aviador de muitas histórias. Nossa, o primeiro aviador, muita, né? Temos muita história. Uhum. Vanderlei sempre é um ícone de Foz do Iguaçu. Uhum. E a gente arrenda o nome dele no aeroporto, faz o táxi aéreo Carimã, e depois o Hermínio... Um dos ônibus do Hermínio tem um acidente e ele fica preocupado. Será que vai dar acidente com o helicóptero? Não é do ramo, né? Então ele vende essa parte. E todos nós saímos. E permanece o Eloy, que está até hoje com muito sucesso e com muito trabalho. Verdade. E continua, o Hermínio continua ainda em construção, porque não para aquele hotel, né? Sempre tem alguma coisa aumentando por lá, Toninho? Rita, ao contrário de um... E, Márcio, ao contrário do que é um outro investimento, o hotel, você tem que retornar 90% do que ele recebe. Por exemplo, é cortina, é cama, é colchão, enfim. Às vezes, um comércio, você separa 30%, 40% do teu lucro para reativar ou para modificar alguma coisa. Agora o hotel não, né? O hotel é 24 horas consumindo, estragando, exato, né? Então precisa se retornar 90%. Lá tem marcenaria, lá tem tudo. Questão pois do ar-condicionado, né? Por exemplo, acabou aqueles ar-condicionados de janela, né? Então, assim, televisão. Exatamente, televisor. Então tudo vai se reciclando, mudando, né? Se reformulando dentro de um hotel. O hotel, ele desde o começo, ele sempre teve esse aspecto de manter essa historicidade, manter esse aspecto de lembranças do passado, porque hoje você vai no hotel, você quase que, você dá de frente com um hotel assim que lembra muito o passado, né? Tem obras de arte lá, tem exposição de carros, enfim. Desde o começo ele tentou manter essa linha de... Vai em alguns hotéis, você vai em alguns hotéis, é modernidade, né? Verdade. Tudo moderno, novo, uma arquitetura moderna, um design moderno. E o Hotel Carimã, ele mantém esse diferencial, né? Esse romantismo, né, da arquitetura. Mas aí tem um ponto. No governo militar tinha certas regras da aviação civil. Não se poderia construir um hotel vertical na época, na Rodovia das Cataratas, que era quilômetro 10,5 na época. Hoje mudou, né? Porque era o cone de aproximação dos aviões. Então não foi permitido fazer um hotel vertical. Então teve que se continuar com a arquitetura horizontal. Uhum. E por consequência, a arquitetura horizontal, ela, por mais que você seja moderno, ela precisa seguir uma linha, né? Verdade. Senão fica uma coisa muito mista, né? Uhum. Olha, deixa eu dedicar uma música, depois já voltamos com o Pablo também. Vamos ouvir as musiquinhas do passado, gente. ABBA, Dancing Queen. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Aquela história, né? Deixa eu mandar um abração pro Pegoraro, que tá fazendo falta aqui, né, Márcio? Ô, Pegoraro, tá de folga hoje. Essas folguinhas, hein? Aproveite bem a folga, Pegoraro, até essa semana, se Deus quiser. E eu vou conversar agora com o professor Pablo Covatti, né? Que vai contar pra gente um pouquinho. Pablo, você vai contar pra gente, lógico, a história da fundação... É bem uhum. assim, fundação da cidade de Mingaguaçu. Mas eu vi que o Toninho, antes de você contar, eu vi o Toninho ali nos bastidores fazendo uma pergunta, não sei se pode ser feita no ar, mas eu acho que, Toninho, você tinha essa curiosidade, eu também tenho. Vamos aproveitar o professor aqui. Obviamente, o momento da história de Foz, que ela, como ela é muito próxima do Paraguai, a gente vivenciou isso na troca do nome, uma transição de nome, né, de Porto Presidente Stroessner para Cidade de Leste. Quero perguntar para o Pablo se como aconteceu isso e por que aconteceu, porque isso nossos jovens hoje talvez não saibam, né, da síntese dessa, verdade, dessa essência dessa mudança. Pablo, me diga, por curiosidade, como admirador do Paraguai e do povo paraguaio, o porquê disso e qual circunstância? Maravilha. Toninho e Rita, na verdade, o que houve após o processo da queda do governo militar em 1989 foi um desejo muito grande de trocar tudo aquilo que fosse relacionado à figura do ditador Stroessner, do governo militar do Stroessner. Então foi quase que uma iniciativa popular trocar o nome da cidade Presidente Stroessner por Ciudad del Este, que foi feito no ano seguinte, 1990. E também outras ou obras ou referências a Stroessner foram mudadas. Então naquele entusiasmo inicial de quem estava querendo que esse governo acabasse e acabou, houve todo um movimento popular, houve uma opinião pública fazendo esforços para trocar. Então mudou o nome, por exemplo, do aeroporto da cidade de Asunción, que era também Aeroporto Presidente Stroessner, para Silvio Petirossi, que é o primeiro aviador paraguaio da história, da década de 30, 40, mais ou menos. Estátuas do Stroessner foram derrubadas. A cidade de Mingaguaçu originalmente chamava Colônia Presidente Stroessner e foi mudada também para Mingaguaçu. Depois vou explicar o que significa Mingaguaçu. Então foi nesse desejo inicial de mudar, de trocar tudo. Quando você tem uma virada muito forte na tua história, você precisa ter alguns símbolos dessa virada. E hoje em dia tem pessoas que ainda apoiam isso e tem pessoas que apelam um pouco para o saudosismo e falar, pô, não precisava ter trocado. Cada um com a sua, mas eu volto ponto de vista. Eu volto a te perguntar uma coisa. Então, a sociedade participou dessa troca? Sim. Não foi uma troca... Não foi uma troca imposta. Imposta pelo governo. Não, isso é importante saber. Foi um debate da opinião pública. Rita e Márcio, porque na época a gente imaginava que era uma troca imposta pelo novo governo, né? Mas a sociedade, muito justo, né? Que houve a... Houve a autorização da sociedade, que ela também é interessada, enfim. Verdade. Exatamente. Obrigada, hein, Pablo. Agora nós queremos saber de Mingaguaçu. Bom, eu vou falar de Mingaguaçu, mas eu vou também colocar um pouco o contexto histórico de como é que nos últimos 60 anos a política exterior do Paraguai mudou em relação ao Brasil. Durante a época da colônia, Paraguai formava o que é a região que hoje é o Paraguai, ele fazia parte do vice-reinado do Rio de la Plata. Então, a capital, por assim chamar, desse vice-reinado era Buenos Aires. Então, para todo o escoamento da produção agrícola, para todas as funções econômicas e políticas do que acontecia em Asunción e no Paraguai, na região do Paraguai, o centro era Buenos Aires. As mercadorias que o Paraguai produzia, erva mate, milho e outros produtos, tabaco também na época da colônia, iam pelo rio Paraguai, desciam pelo rio Paraguai, depois pegavam o rio Paraná, Rio de la Plata, e chegavam até Buenos Aires, da onde eram levados até a Europa. Então o Paraguai sempre teve uma forte ligação com a Argentina. Isso continuou durante a época do governo independente, a partir da independência do Paraguai, até mais ou menos meados da década de 50. A Argentina também politicamente era muito forte no começo do século XX aqui na América do Sul. Após a Segunda Guerra Mundial houve uma mudança e o Brasil começou a ter uma posição mais de referência na América do Sul. E nesse momento, com a subida do governo de Stroessner, eles fazem uma virada. Tem até um livro muito bom que chama Um Giro Geopolítico, que foi escrito pelo ministro do interior do governo de Stroessner, Edgar Infram, que conta a história da mudança da visão da política exterior do Paraguai e conta com detalhes toda a história de fundação de Ciudad del Este. Porque ele foi a pessoa encarregada, quer dizer, o Stroessner deu a ordem de colocar uma cidade, de fundar uma cidade na região da Tríplice Fronteira, e quem executou a ordem foi o Edgar Infram. Como chama o livro, por favor, Pablo? Um Giro Geopolítico. Ok. Então, nesse contexto, até 1950, da capital Assunção até Ciudad del Este são 320 quilômetros. Só tinha estrada asfaltada e aberta até Coronel Oviedo, 130 quilômetros de Assunção, que é metade do caminho, mais ou menos. O resto era selva. E poucas cidades, somente tinha produções de erva mate e extração de árvores. Quando é fundado Puerto Presidente Stroessner, em 1957, começa o processo do país começar a olhar para o leste do país. Uhum. E começar a ampliar o relacionamento com o Brasil. Então, em decorrência disso, vem o projeto da Ponte da Amizade, anos depois virá Itaipu, e vem também a fundação de Puerto Presidente Stroessner, em fevereiro de 1957, que era uma cidade para ser porto e para ser um ponto de conexão com o Brasil. E quando eles fundam a cidade, isso o Insfran conta no livro, eles viram a necessidade de criar uma cidade que fosse uma colônia, que desse abastecimento de produtos agropecuários, desde carne, ovo, até outros produtos, para a nova cidade que estava crescendo. E nesse contexto, um ano depois, em maio de 1958, chegam ao que hoje em dia seria o território de Mingaguaçu, 16 pessoas, onde tinham agrimensores, engenheiros agrônomos, engenheiros civis, para começar a delimitar uma cidade que fosse colônia. Uhum. A função da colônia Presidente Stroessner era poder ser um centro de abastecimento de produtos hortigranjeiros, produtos animais. Tudo. Quantos quilômetros está a Mingaguaçu de Ciudad del Este? O centro de Mingaguaçu está a 16 quilômetros de Ciudad del Este. Uhum. Elas são, na verdade, são municípios que são colindantes. Então, acabou Ciudad del Este, quando começa Mingaguaçu. Uhum. Mas o centro de Mingaguaçu está, originalmente, a 16 quilômetros da ponte, 16 quilômetros do centro de Ciudad del Este. E, originalmente, o primeiro ponto onde foram demarcados era um ponto 2 quilômetros... Uhum. A 2 quilômetros de distância de onde hoje é o centro de Mingaguaçu. Olha só, conhece lá, Toninho, Mingaguaçu? Não tive o prazer, mas eu tenho uma curiosidade. A fonte de renda é agricultura, então? Hoje em dia, Mingaguaçu, a principal fonte de renda é o agronegócio. Você tem empresas do agronegócio que estão instaladas lá. Grandes empresas, desde multinacionais. Uhum. Como uma delas é... Dá para fazer o merchan? Não. Não, uma delas é a Cargill, que tem a planta de produção de óleo lá em Mingaguaçu. Empresas do agro de outro tamanho. E também Mingaguaçu ainda vive um pouco do que Ciudad del Este gera. Quer dizer, tem muita gente que trabalha em Mingaguaçu, mas vive em Mingaguaçu, mora em Mingaguaçu, porém trabalha em Ciudad del Este ou em comércio ou em serviços. E Mingaguaçu hoje em dia também é um polo universitário. Olha, muitos brasileiros? Tem brasileiros. Tem principalmente brasileiros ou até brasiguaios estudando na Faculdade de Agronomia. Ah. A Universidade Nacional del Este, se bem ela tem um campus em Ciudad del Este, duas unidades acadêmicas dela, a de Medicina e a de Agronomia, estão em Mingaguaçu. A de Medicina está desde o ano de 2000 e a Faculdade de Agronomia originalmente nasceu no final dos anos 70, já lá em Mingaguaçu. Que beleza, hein? O aeroporto está em Mingaguaçu, né? Está o aeroporto, exatamente, o aeroporto Guarani. De Ciudad del Este, o aeroporto Guarani, está em Mingaguaçu, foi fundado em 1993. Ele hoje em dia está operando voos Assunção Ciudad del Este e alguns voos também, eu acho que para São Paulo e Buenos Aires. Você nasceu em Mingaguaçu? Na verdade, eu nasci em Assunção, porém eu vivi a vida toda em Mingaguaçu, até Assunção é linda, né? Oh, é, e quem nasce em Mingaguaçu, como é que... É mingueiro. Olha, mingueiro. É a diferença de... Não é milongueiro, não, né? Não, o pessoal até tira sarro da gente e fala que é minguenho. Mas é mingueiro. O nome Mingaguaçu significa o seguinte: minga é uma palavra que provém do quechua, da língua falada no Peru e Bolívia, língua indígena falada no Peru e Bolívia. Minga significa mutirão. Uhum. Iguaçu, vem do Guarani, significa grande. Grande mutirão. É, o que acontece? Mingaguaçu, ele começa a se desenvolver nos anos 60, com a chegada de um sacerdote da Ordem dos Salesianos, o padre Guido Coronel, e ele organizava as mingas, os mutirões, toda segunda-feira. Uhum. Domingo, a cidade inteira, que eram 800 famílias mais ou menos, iam para a missa, e na missa, após a missa, era decidido qual seria a minga, qual seria o mutirão do dia seguinte. Então, no dia seguinte, por exemplo, o pessoal conversou e havia necessidade de abrir uma certa estrada, uma rua. Ou tinha que construir um hospital, ou tinha que fazer uma escola, tinha que arrumar alguma coisa. Era decidido e na segunda-feira, todas as famílias iam fazer esse trabalho específico. Olha o dia da segunda-feira era dedicado exclusivamente à minga. Como um contrapagamento disso, a administração da colônia, o executivo da colônia, distribuía algumas ou mantimentos ou algumas sei lá, cobertores, coisas assim para as famílias em troca desse trabalho da segunda-feira. Então os homens trabalhavam, as mulheres cozinhavam e a criançada ajudava com as tarefas mais simples, ajudava as mães ou passava o tererê pro pessoal. Interessante, porque o Brasil devia ter bastante mingas, né? Verdade. Para se manter, parar com essas mingas de protestos, né? E começar mingas comunitárias, né? Verdade. Mas é interessante esse nome porque ele é apropriado mesmo para a situação. E eu tive o prazer de conhecer o Pai Coronel, a gente conversa. Isso, exatamente. Ele vinha muito no Carimã, Rita. Uhum. Tinha uma ligação muito, muito grande com o Dr. Gatti, né? E uma pessoa sensacional, muito humanitária. Ele fazia um trabalho mesmo muito grande no Paraguai. Que bacana isso, hein? Nossa, essa história, que bom que você veio contar. A gente fala, o Paraguai está aí e olha, tem história rica para contar e para a gente aprender um pouquinho. O Pai Coronel realmente é um ícone do Paraguai, realmente nessa região. Uhum. Que beleza, hein? Né? Bom, vamos de musiquinha e já voltando. Vamos de musiquinha já. Oh. Nós vamos ouvir Michael Jackson? Bate! Michael Jackson, Remember the Time. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Go on and on, in the back of my mind. Do you remember Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Gente, tá tão bom, Pegoraro, você e a Mari estar aqui, saber as histórias, né, Márcio? Como, nossa, como a gente aprende nos bastidores, hein? Eu gosto muito de saber a história do... Eu sou muito interessada na história do Paraguai, como eu disse, né, Toninho? Ela é rica. E agora a gente consegue, com o Pablo aqui, tá acompanhando as meninas que estiveram no domingo, né? Estavam comentando. Inclusive, Pablo, uma delas mora, da família Neerática, mora em Ciudad del Este, na área 1, da limpeza, que eu tive a oportunidade de ver com você e tua esposa, né, com a Ricarda, a limpeza de Cidade Leste, a gente passa lá à noite, Toninho, que loucura! Que loucura não, que coisa bonita! Você não vê um papelzinho, nada, nada de sujeira no chão, aquele, como chama o lago ali, Pablo, que a gente fez lá? O Lago da República. Que coisa mais linda, o povo caminhando, correndo, e tem mil coisas ali para família, criança, aquele lugar tá divino. Então, Cidade Leste tá muito bonita. À noite, principalmente, quando para aquela muvuca toda, né, de empurra para cá, empurra para lá, que daí tá mais tranquilo, comércio fechado, é muito bacana. Os barzinhos, os shoppings, né, Pablo? Como chama aquele shopping? É vertical, né? Horizontal. Jesuítas. Como chama? O Jesuítas. Jesuítas. Lindo, Toninho, você já foi? Já. Inclusive, o país do Paraguai vive num novo conceito, nova época. Isso reflete na população, verdade. Obviamente. Né? Na verdade, hoje existe um esforço de uma parte da sociedade e dos empresários de Ciudad del Este por mudar um pouco essa imagem de só um centro de compras para sacoleiros. Isso. Então, investimentos chegaram, outros estão chegando, o outro centro está chegando no Ciudad del Este. O Bourbon, o Hilton também está chegando nos próximos anos. Empreendimentos como esse que você mencionou do Shopping Jesuítas, e outros que virão e que estão chegando ainda. Existe, por exemplo, com apoio aqui da Codefós, foi formada a Codeleste, também Ciudad del Este, que é um conselho que está procurando desenvolvimento da cidade. Então, mudando um pouco a cara dessa Ciudad del Este só para sacoleiros. A impressão que dava dentro do que você está falando é que antigamente que eu trabalhei no Paraguai em 92, 94, 95, né? No auge do dólar, que o dólar era 50 centavos, então era aquela muvuca, e eu trabalhei nessa época lá. Então tinha-se que Cidade del Este, dentro desse contexto, ele vinha, o pessoal invadia a Cidade del Este, usava ela o dia todo e sumia. Exatamente. No outro dia de manhã vinha, usava a Cidade del Este e sumia. E recentemente eu estive trabalhando no Paraguai, eu vi que o conceito mudou, que as pessoas, ela vive uma sociedade pós 6 horas da tarde, vamos dizer assim. Elas têm os seus convívios ali, sair, passear, ir no cinema, ir no shopping, fazer isso que você está falando. Então, existe também um processo generacional. O que que acontece? Quando vir para cá na década de 50, 60, 70, era ainda uma aventura, você tinha pessoas que vinham de todos os cantos do Paraguai e etnias que vinham de outros lugares, como a China ou países árabes. Então, esse pessoal, ele não tinha a sensação de apego ao chão, apego a essa aqui é minha terra. Porém, você tem uma segunda geração que já nasceu aqui, nasceu na década de 80, a minha geração, que já nasceu aqui na década de 80 ou 90, inclusive, que hoje em dia já sente esse amor a essa cidade. Isso também ajuda a melhorar o conceito. Agora, Paulo, lembrei, Toninho, da época do Hotel Carimã, onde todas as festas, né, as melhores festas do High Society, eram todas no Carimã. Direcionada. E o Pablo falou uma coisa que foi comum aqui em Foz. Por exemplo, aqui você não conhecia, você não sabia quem... Você é de Foz? Não, sou do Rio de Janeiro. Você é de São Paulo? Você é do... Não tinha pessoas de Foz, praticamente, a gente não convivia, né? E isso aconteceu... Como aconteceu no Paraguai. Agora, importante no Paraguai passar por esse período de afastamento do sacoleiro, que obviamente criou uma crise, porque através disso mudou a cultura de Cidade del Este. Total. Porque quem levava a sujeira, quem levava, não era o Paraguai, era o próprio brasileiro, né, que estava lá o dia inteiro e não queria saber se ia ficar lixo, se ia acabar com... E o que acontecia? A população do Paraguai era sufocada em Cidade del Este. Não tinha como conviver com aquilo, né? E foi um mal necessário mesmo, essa saída dessa quantidade, né, de comprista, Porque hoje a cidade de Leste é uma cidade que se convive, você pode visitar, você tem facilidade, né? De, urbanicamente também está muito bem urbanizado. Uhum. É, olha, em termos de policiamento, né? Segurança, Pablo, eu acho que está. Tá legal. Pelo menos aí onde a gente passeou, uhum, onde você olhava, tinha um policial. Outra coisa, legal. A medicina hoje é referência em termos... No Brasil vem gente do Pará, tem gente do Acre, tem estudantes de todo... Hoje se olha o Paraguai como uma cidade de medicina, de universidade de medicina. Gente, eu conheço... Eu estou num lugar que tem estudantes de todo o Brasil... E vem e vai para o Paraguai. Uhum. Então, isso mostra também uma outra realidade, né, do país. Bacana, hein? Isso é um orgulho, hein, Pablo? Para você. Obrigado. Que é Paraguai. Tem mais alguma... colocar alguma uma colocação ou vamos ouvir uma música? Vamos ouvir uma música e depois voltamos, né? A gente gosta de bater papo nos bastidores aqui. O que nós vamos? De Gal Costa ou Jorge Ben? Pode ser Gal Costa. Vamos de Gal Costa, então, Desafinado. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Skindim, tchinkim, causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Histórias e memórias, e hoje a gente sabendo um pouquinho mais com a participação do professor Pablo Covatti, sabendo um pouquinho mais da história da fundação da cidade de Mingaguaçu, que aprendemos também que quer dizer grande mutirão, olha só. E que o Pablo é um mingueiro. Ah não, você não é mingueiro não? Sim, é um mingueiro. Então tá. O que que falta aí, né, Toninho? Vamos saber um pouquinho mais dessa de Mingaguaçu, Pablo? Bom, o que eu comentava para você agora no intervalo é que Mingaguaçu nasceu muito pela influência da comunidade dos salesianos. Da religião e o trabalho deles. O padre coronel, o pai coronel, ele era sacerdote salesiano. Quando ele veio na década, começo dos anos 60, já em 1966. Peraí, o Toninho conhecia o pai coronel? Claro, porque... Mas que barbaridade. Ele era muito constante no hotel, ele visitava, a gente visitava ele também em alguns lugares. Ah, e então uma pessoa bem conhecida aqui, Pablo. É bem conhecido. Paí Coronel. Paí Coronel. Era a expressão que o Paraguai usava com carinho, né? Que bacana. E aí, Pablo, desculpa, eu tinha que perguntar. Então, Paí é um termo que a gente utiliza do Guarani para chamar o sacerdote, o padre, né? Então, quando você ouve Paí, é a expressão que a gente usa para chamar o sacerdote. Uhum. Então, ele chega nos anos 60 e nesse modelo de minga, de mutirão, é construída a Igreja de Maria Auxiliadora, em 1966, e o Colégio Maria Auxiliadora, ou a escola, que depois virou Colégio Maria Auxiliadora. É, após esse primeiro colégio, em 1983, é fundado o segundo colégio, que é o Colégio Dom Bosco, que é o colégio onde eu estudei. E depois vieram mais dois colégios da obra salesiana, o Madre Massarello, que é de 1986, e após isso o Damas Salesianas. Então são quatro colégios que formam, dentro da filosofia salesiana, a comunidade de Mingaguaçu. É, a padroeira da cidade de Maria Auxiliadora, a festa da padroeira dia 24 de maio, que é um dia feriado para a cidade de Mingaguaçu. Está começando agora, justamente um mês antes, começam as primeiras celebrações religiosas e festividades pela padroeira. E existe toda uma cultura que é ligada ao cuidado da juventude que vem pela mão dos salesianos, que é o jovem tem que estar estudando e brincando, que é da filosofia de Dom Bosco, que vem lá já da congregação dos salesianos lá da Itália. Então o jovem tem que estar estudando, e quando está estudando tem que estar brincando. É o jeito de você permitir que ele não foque a sua atenção em coisas que não deveriam. Não se desvie. Não, e ele não ultrapassa, né? não perde etapas da infância e da juventude, né? Porque é muito comum hoje o jovem perder as etapas, né? Uhum. Ele não sabe brincar, não passou por aquela... fase. Verdade. E perde a fase da socialidade, né? De ser sociável, de aprender a perder, aprender a ganhar, aprender a disputar, aprender a lidar com os nãos, né? Com os nãos. E graças a isso também houve um desempenho, um desenvolvimento do que é o esporte e a cultura na cidade. Hoje em dia o balé municipal de Mingaguaçu é reconhecido e já rodou várias vezes a Europa e outros países, levando o que é a cultura paraguaia, a dança paraguaia. É, tem artistas, cantores, corais, guitarristas que saíram de Mingaguaçu. Enquanto esporte também, a cidade tem um time de handebol, por exemplo, que foi duas vezes campeão nacional. E várias vezes campeão juvenil. Mingaguaçu foi sede de um campeonato nacional de handball no ano 2000. Foi uma das sedes do campeonato mundial de futebol de salão quando foi feito no Paraguai em 2003. Então existe muito a cultura, o gosto pelo esporte e também a cultura através da dança, da música e outras expressões. Tá vendo, gente, que bacana? Histórias e Memórias também é cultura paraguaia, porque faz parte da nossa região, essa maravilha de tríplice fronteira, né, Toninho? Você vê, quem é que vamos perguntar assim, quando que uma pessoa pode fazer o que nós fazemos com essa facilidade? Tomar o café da manhã em Mingaguaçu, aí vou almoçar em Foz, né? E vou tomar o café da tarde ou jantar em Misiones, na Argentina, Iguaçu. A gente está numa região privilegiada. E hoje a gente vive a fronteira, essa quantidade de etnias, e isso torna uma cidade pequena, em tese pequena, mas com a expressão de cidade grande, de metrópole. Verdade. Porque você vê que aqui o povo recebe muito bem, é um povo participativo que convive muito com essa facilidade de idiomas. E, verdade. É muito bom viver nessa região, porque é soma, né? O crescimento da gente é muito grande socialmente, né? Verdade. Nós vivemos em paz, graças a Deus, com todas as etnias. Doa a quem doer, né? Falar em paz eu tenho um comportamento quando eu vou no Paraguai. Eu não vou com documento, eu vou sem nada. Eu vou sem carteira. Aí o pessoal fala, mas você é maluco, né? Eu falo, não, deixou eu passar da aduana, porque você chega na aduana ali, eles pedem identidade, que algumas vezes eles fazem isso, né? E eu, não, eu tô sem identidade, eu volto, eu vou no carro, pego, mas eu vou sem. Eu falo, mas não pode andar sem documento, você tá em outro país. Eu falo, não tô em outro país, eu tô em Cidade Leste, mano. O cara chegasse, um guarda chegava, cadê seu documento? Falei, cara, eu tô aqui, é minha casa, é que eu tô em Foz do Iguaçu, eu tô no Paraguai, é todo mundo junto, irmão, você vai pra Foz, você vai no mercado, você vai no shopping, vamos... O Pablo hoje tá aqui em Foz do Iguaçu como se ele tivesse em Cidade Leste, tivesse ali num bairro. E nós temos essa prerrogativa do Mercosul, né? Comum. Eu já tinha que andar com a identidade, porque a polícia paraguaia achava que eu era árabe. Ah! E aí queria documento. Dois. Sempre que eu ia, tinha que mostrar meu documento. Ai, ai, ai. Lá, puxa, legal, né? Não tem problema nenhum. Eu tenho muitos amigos árabes, mas eu tinha que mostrar o documento. Tá certo? Histórias e memórias. Gente, quantas histórias, né, Toninho? Eu quero saber um pouquinho da época. Você chegou aqui em 76, certo? Correto. E aí, em 76, como é que era? Já tinha a Vila A? Como é que é a Vila B? Eu já me perdi no tempo, né? Como era? Era, tá começando a implantação da Vila A, que a Vila A, na verdade, ela é A, B e C, né? Vila A, Vila B e Vila C. Certo. Por uma questão de política, né? Eles não colocaram os engenheiros no A, porque ficaria assim, nossa, engenheiro então é classe A, aí o B é B e o C, então inverteram. A Vila B seria dos engenheiros, um condomínio fechado, obviamente até hoje é fechado, muito bem feito segurança pela Unicom da época, e a Vila era pessoal administrativo e a C era o peão mesmo, que a Itaipu chegou a ter 60 mil funcionários. Nossa. É, nós do Grupo Gatimo fazíamos o transporte de... Verdade. Uhum. E era uma coisa... Eram carretas fechadas, né? Com carretas de hoje, de caminhão. O caminhão na frente, o cavalo, né? E atrás se carregava 80, 90 pessoas. Nossa Senhora. E como fazia quando entrava na Vila A? Porque era... Não, na Vila A eu não vi. Ele ia até nascer, que era o pessoal da obra pesada. A Vila A tem um particular muito interessante, né? Porque tinha Foz do Iguaçu, uma cidade pequena, quase 30 e poucos mil habitantes. De repente começa a vir, chegou a ter 60 mil funcionários. Daí, e a gente, jovem, né? Ia, pegava o carro, ia lá, arrumava umas namoradas. Depois, na hora de voltar, esquecia onde era a casa, que era tudo igual, né? Ali era uma cópia da outra. Verdade, e era tudo por nome de ruas. Rua sem saída. Números, né? Nossa, e aí você se perdia e não chegava na hora na casa. E tinha muita blitz, né, da Unicom, dava segurança, ele acompanhava. Verdade. Muitas coisas interessantes aconteciam, mas a gente ia se adaptando, né? Mas você nunca deixou de entrar na casa errada, né? Não, você alguma vez eu entrava na casa errada, o que você deseja, o que você está fazendo aqui? Vai, Marcos. Falar em casa errada, aconteceu uma situação engraçada com esse negócio de casa errada, né? O meu irmão trabalha há 30, lá vai Pedradas, na Itaipu, e ele ganhou uma casa. Ganhou uma casa e nós morávamos no Porto Meira. Estamos falando do Joel de Lima. É, aí ele ganhou uma casa, eu era criança aí. Aí nós fomos morar e fomos pra casa. E estamos morando na casa, passado uma semana, e alugamos a casa que nós morávamos no Porto Meira. E aí, e a gente ia brincar, enfim, lá, e até que passaram duas semanas, chegou uma família com a mudança, bateu na porta, o que vocês estão fazendo aí? Na minha casa. Ué, nós estamos na nossa casa. Não, essa casa é minha. Não, essa casa é minha, não é minha, é minha, não é minha, não é minha, não é minha. Aí o Joel foi ver que parece que a casa que ele tinha conseguido era na Vila C, ou era uma rua para baixo, uma coisa assim. Aquela casa onde nós estávamos não era nossa. Não, é muito comum isso na época. Hoje é fácil identificar porque foram reformando, mas era tudo igual, E nós voltamos pro Porto Meira, tivemos que dividir a casa com o pessoal que morava na nossa casa, que eles conseguissem uma. Foi engraçado, duas famílias morando na mesma casa, foi muito uma situação com esse negócio muito igual. Mas Toninho, eu imagino você assim, né? Chegando pra pegar a menina, abre a porta, não é a menina, você olha e fala, vai você mesmo. Não, porque, você assim, é tão bonita quanto... Toninho, as ruas são sem saída até hoje, né? A maioria, né? Então, assim, lembro que a gente ia procurar um endereço, você descia na primeira rua, fazia a volta, subia. Uhum. A referência era o carro não tava lá, não era. Ah, aí é verdade, você mexia na segunda. Era terrível, aqui, não tinha um mapa. A gente não tinha sabia bem do Chororó e do. É, e do a localização e era Chororó, Hospital Madeirinha, né? Mas eu acho que eles fizeram isso de proposta, eu acho. Hoje, pensando bem. Pra gente não ir lá encher o saco. Pra gente não achar, sabe? Não incomodar mesmo. Esse povo da cidade que fica aí, deixa... não é que perturbar. Além disso, eles tinham o Floresta Clube, né? Que, ótimo. Nossa, muitos nossa carnavais. Senhora, beleza de clube. Nossa. Agora, por exemplo, os meus amigos assim mais da época, né? O Teixeira, o Silvio Cury, o Serginho. Todos, então a gente pegava o Cururu, né? Cururu. Ia todo mundo pra vir lá. E aí começamos a tomar conta, né? Da situação lá. Ficou imagine, bom? Né? Os boyzinhos ali, ó, tomando conta. A meninada já ficava faceira. Ai, gente. Toninho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da Vila A, que é bacana, porque você acompanhou, né? É bacana que você acompanhou o crescimento, que é bem essa época, né? 76. Foz do Iguaçu tem duas etapas. Antes e depois da Itaipu, né? Verdade. Uhum. Itaipu, ela... Hoje, se, por exemplo, tem uma usina do Belo Monte, que ela, no auge da conclusão, são 25 mil funcionários, aqui deu 60. Uhum. Né? Então, ela modificou radicalmente a cidade, né? Essa quantidade de pessoas. Por exemplo, não tinha Avenida JK. Raul de Matos. Não tinha Paraná. É verdade. Não tinha... O Maracanã praticamente era... um bairro que era muito pouquinho. Então, com isso, aqui, a cidade acelerou rapidamente. Verdade. De uma hora para outra, ela passou a estar distribuída e espalhada, né? Verdade. Antes do Márcio te fazer uma pergunta, que é super interessante a pergunta dele, fala rapidamente para nós os restaurantes, né? Por qual você... Tudo bem, Toninho do Carimã vai ser sempre do Carimã. É, a gente liga ele, essa figura, sempre o Carimã, Hermínio Gatti na testa. Mas os restaurantes, você passou por restaurantes em Foz do Iguaçu. Ah, eu tive o prazer de trabalhar em três restaurantes, né? O Biergarten e Jardim da Cerveja, que obviamente o nome são parentes, em alemão, né? E o outro é a tradução em português, bacana, né? Jardim da Cerveja e Biergarten. São dois irmãos da família Machota, que são meus amigos desde que abriu. Fui cliente, fui funcionário, depois sou cliente novamente. Bacana. O Dom Cabral, que é do saudoso, o primeiro saudoso Júlio César da Catarata, que eu fui gerente. Fui supervisor do Boulevard também, com o Carlos Silva, né? Que bacana, hein? Isso aí é legal. Márcio, contigo. E o Pizzadora? Não, o Pizzadora é outro Toninho, ele ia lá pra dançar. Ah, não, você teve uma pequena participação. Eu tive uma participação indireta, né? Porque nós éramos com o cunhado, e nós quando começamos o Pizzadora, a ideia do Pizzadora, ela, até hoje ela é muito moderna. Uhum. A gente, nós criamos vários cantores e várias bandas ao mesmo tempo dentro do Pizzadora, na mesma noite. Uma delícia. Ficava dinâmico, era uma coisa que não cansava. Gente, para quem é jovem, né? Não sei se o Pablo é muito jovem, não sabia. Na frente do McDonald's ali, McDonald's, é uma igreja, né? Uma igreja. É uma igreja Semente de Deus, alguma coisa, aquele lugar ali. Mas as pessoas, elas até hoje, Rita e Márcio, Pablo, as pessoas têm uma saudade do... Isso. Pizzadora deixou. Eu frequentava a igreja que fica ali para baixo, ali, a quadrangular. Quadrangular. Né? Então, o ponto de ônibus era na frente do McDonald's. Uhum. E não tinha, todos os dias nós passávamos em frente ao Pizzadoro para poder ir para ir na igreja. Que delícia que era. Então a gente passava olhando naquela janelinha de... É, uma janelinha. Passava olhando ali para ver como é que era lá dentro. Assim, é só de rico, né? É só de rico. Ali, realmente ali Foz do Iguaçu, a noite era imperava depois mesmo. Depois veio o bingo, né? Depois veio o bingo. Era imperativo, a sociedade se divertia muito. Era simples. Você viu que era bacana o coronel Clóvis, né, o prefeito, quase toda noite ali com a dona Leia. Ali se juntava... Muito bacana. Eu costumo dizer, assim, uma expressão bem simples, né, não pejorativa, que se juntava a fauna e a flora. E é, verdade. Em um local muito agradável, que era familiar. Deixou saudade. Tava lá, muito. Dançando, o pai e a mãe, a criança estava lá sentado comendo, muito, muito ali bacana. Eu fiz uma sociedade indireta, mas os donos mesmo eram o Toninho da Mata e o Alberto, saudoso Alberto. É verdade, o Alberto, que depois teve uns restaurantes ali perto da Fundação. Ele foi dono do Vitória, né? Vitória. Da pizzaria, do Vienense, do antigo interior Vienense, onde é hoje o posto de gasolina ali perto da JK, ali perto daquela casa de departamento. Uhum. A Vienense era muito, muito... Olha, depois ele foi para Santa Catarina, né? Depois ele fez em Pissarros, ele montou um restaurantezinho lá, muito bom. Gente boa O Alberto mesmo. Era do ramo mesmo, ele Verdade, tem uma capacidade muito grande de fazer o local. E assim. Dom Quixote? Dom Cabral. Dom Quixote na esquina, também é o Alberto, né? É, dele também. É. Depois ele foi embora para São Paulo, Kellers. Lá ele... É bacana, viu? Nos deixou. Pergunte, Márcio. Ah, uma pergunta que eu tenho para fazer ao Toninho é uma pergunta de infância, né? Porque a sensação de ir para as cataratas e passar em frente ao Hotel Carimã era a sensação de ver o hotel do barco. Então, assim, toda vez que a gente passava, vinha para a janelinha e ficava para ver o barco. Então, a mãe, o pai, tinha que passar bem devagar, porque tinha que ficar olhando para o barco. Aquele barco que tem no Hotel Carimã, desde que eu me conheço por gente, tá lá. Qual o significado, qual o simbolismo daquele barco para o hotel? Por quê? Por que daquele barco? Então, aquele lago foi feito. Uhum. Foi feito, depois foi usado uma passa um riozinho do lado da... Sai da Mata Verde, passa redonda pelo posto, contorna o posto e passava aleatoriamente ali no hotel. O doutor Hermínio, sempre querendo melhorar a situação, ele fez um lago dali. Esse lago ele foi feito. Não é artificial porque tem a nascente. Em 1976, nós trouxemos um barco de Porto Epitácio, cabia 80 pessoas. Né? Ele vem de lá para fazer uma navegação turística que saía do Porto Meira e até Itaipu. Mas... ainda não estava concluída a obra, então se podia subir ainda até um determinado ponto. Depois ele voltava, ia até o remanso e tinha um churrasco por terra, principalmente para pessoal estrangeiro, né? Uma coisa muito interessante, você vê, é pioneiro a navegação, o Gatti também foi pioneiro nisso. Legal. Hoje tem catamarã, tem tantas coisas aí, mas ele foi o pioneiro. Uhum. Mas como o barco não era, ele não era feito para o Rio Paraná, tinha uma dificuldade de custo e de navegabilidade. Depois ele foi encerrado. E nós trouxemos esse barco, que é o grande, não esse pequeno que eu vou te relatar, nós deixamos ele no lago. Era um barco grande, cabia 80 grande, pessoas, fizemos uma boate. Ah, fizemos uma boate. Legal. Eu lembro que era um barcão... coisa, nossa, muito, sempre criativo, hein? Sempre muito criativo. Nossa, a gente fazia mesmo as coisas, o grupo era forte, tinha a possibilidade, né, de agregar. Depois esse barco foi desmanchado, porque ele já não oferecia segurança, mas ali ele estava numa base sólida de concreto, foi construído algumas casas com a madeira, e lá no hotel, se você perceber, o timão do barco, aquela seria o volante do barco, né? O timão eu coloquei na entrada do restaurante, que ele tem uma madeira especial, né? Uhum. Depois nós importamos, deveria vir pro Brasil, esse barco que está lá até hoje no Carimã, que é o Aliscafo. Ele é um barco de origem grega, que não conseguimos nacionalizar por questão documental, ele tinha um trâmite da Receita, não se possibilitava aportar no Brasil esse barco. Uhum. A ideia qual era? Também fazer o turismo com ele, porque ele é um barco fechado, cabinado, né? Uhum. Cabe 40 e poucas pessoas. Então nós aportamos eles no Paraguai, a gente usava a bandeira paraguaia nele. E ele fazia um passeio até uma selva, para visitar, sempre com turista, principalmente estrangeiro, que naquele tempo o estrangeiro estava mais voltado ao ecossistema, né? Uhum. Gostava mais. O latino veio... conviver com isso mais tarde, né? Uhum. Então a gente fazia esse passeio, conhecia uns índios lá, fazia um teatrinho também, né? Punha uns paraguaios com a roupa, com as penas e tal. Mas até o tio do Júlio César era o cacique, né? Gente, tá vendo? Você era o comodoro, né? Desse barco grande era o comodoro. Do Aliscafo não, porque eu já não tinha o registro paraguaio para... Uhum. Mas era interessante, gente, porque pro gringo era índio mesmo, né? Sim, claro. Falando em Guarani. ai, deixa eu aproveitar aqui, gente. Aí só terminando, Rita. Esse barco também depois envelheceu e nós colocamos lá, Márcio. Tá lá até agora. Tá lá até hoje, ele é cenário. Era sensação. Ele é um dos cenários das minhas fotos. Ele tá lindo exatamente. Lá. Ele tá lindo lá. E ele é atípico, porque ele navega em cima de uns esqui. É verdade. Que é projetado por ele mesmo na velocidade, inclusive no Rio da Prata, entre Buenos Aires e Montevideo, ele também faz parte. Vou lá, vou mandar os abraços aqui para quem está ligadinho aqui. Caroline Bertolino, um abração para você, sempre ligada no Histórias e Memórias, né, menina? E aprendendo, porque ele, Histórias e Memórias é cultura, né? E é cultura da Tríplice Fronteira. Ruth Menezes, também um abração aqui do Histórias e Memórias. E Márcio, vamos ouvir uma musiquinha e voltamos para os mais risos aqui. Quero saber mais. Entregando no bucho aqui, né? Vamos lá? Que música que nós vamos agora? Jorge Ben. Vamos de Jorge Ben. Chave Chuva. Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. chove sem parar. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Gente, Histórias e Memórias, eu rindo muito. Como é bacana, hein? Você tá, vai relembrando e vai ficando sabendo muito, muito da cultura. Um abração para Cláudia do Ouro Verde. Cláudia, você está sempre ligada, né? No melhor programa do mundo, Histórias e Memórias. Mas rolou só, olha, a conversa aqui rolou muito solta, hein? Eu gostei. Eu tenho uma pergunta para o Pablo agora com relação à cultura do Paraguai. Aqui no Brasil, nós temos as regiões, as regionalistas, né? Sim. No sul, o gaúcho, né, o Paraná, aí vai se dividindo. O carioca já pega um pouco do samba, né, da bossa, São Paulo, vai subindo, o norte, o nordeste, já o forró, aquela coisa toda. E o que percebe-se no Paraguai, em toda a nacionalidade, vocês têm uma cultura única, uhum, né? Que é o, sim, Guarani, né? Que é a Guarânia, que é a, enfim, essa cultura de vocês. Existe uma divisão, como existe no Brasil, lá dentro? Não, não. Não na cultura musical, eu digo. Uh-huh. Não, mas na cultura em geral do país. Em geral. Não, em geral, nossa cultura é muito homogênea. Fora, talvez, alguns sotaques um pouco diferenciados do pessoal da capital. O pessoal fala bastante, né, do sotaque em algumas regiões, até no Guarani também. Até no Guarani. Então, o que, que você tem? Você tem o pessoal da capital de Assunção que fala um castelhano, um espanhol mais um pouco mais limpo. Quem mora aqui nessa região já mistura um pouco o português com o espanhol e fala de outro jeito. Tanto é que, por exemplo, uma palavra tipicamente brasileira que virou do nosso uso cotidiano aqui nessa região é a carona. Todo mundo sabe o que é carona aqui. Você fala para um cara de Assunção, aí, quer uma carona? Ele não sabe o que é, acha que é um carão. uma cara grande. Mas a carona, na verdade, é um carão mesmo. O português define isso como uma carona. É um cara de pau. Pedindo alguma pedindo coisa. Carro. Ah, tá. Ah, tá vendo. Não, a carona no sentido de você pegar, tá certo, a viagem certinho, de alguém. Também, então, agora, no que é a música, que você tem a polca e a guarânia como as expressões maiores da música paraguaia, ela é muito homogênea em todo o país. Uhum. Regionalismo existem muito poucos, talvez em algumas costumes, mas no geral não, o país é homogêneo. Tanto no seu jeito de falar, na culinária também, culinária, que é exatamente, verdade, o pessoal brinca muito com isso, que o Paraguai é muito inovador, que o Paraguai tem a única sopa que é sólida no mundo. Né? Verdade, e, né? E até, maravilha. Até existe uma história legal que eu não sei se é uma lenda urbana ou é verdadeiramente uma história, teria que até investigar isso, que é o seguinte... O presidente Carlos Antônio López, que foi presidente no século XIX, antes da guerra da Tríplice Aliança, e receber um diplomata estrangeiro. E ele tinha falado na carta que ele iria experimentar, ele iria preparar para receber uma sopa paraguaia. Uhum. Então ele pediu para a cozinheira preparar uma sopa nossa, que é o vori-vori, que são umas bolinhas de farinha de milho que você, sim, faz cozida. Então, feito num caldo com carne, geralmente. E que a cozinheira errou o ponto do vori-vori e ele estragou. Uhum. E que já estava na hora do diplomata chegar, então ela pegou esse milho que estragou, que não saiu do bom jeito, pegou, misturou com um pouquinho de banha, um pouquinho de ovo batido e jogou no tataquá, que é o forno que a gente faz de barro e cozinha lenha. E que virou uma coisa sólida. E que quando chegou o diplomata, eles tinham que falar que era sopa paraguaia, porque não tinha jeito. Então, é uma história que a gente... Tipo, a história que a minha avó me contou. Eu não sei se é um mito urbano, uma lenda urbana. É que nem a lenda urbana da Chipa, né? Diz que as paraguaias enrolam a Chipa. Isso aí é mentira. Não fala isso, não. Uma mentira. Deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo. Uma pergunta e uma coisa, assim, ilustrativa. Existe muita contradição na história de que forma os, inclusive os estudantes, né, deveriam conhecer melhor a história em relação ao Paraguai, né? Não entrar em polêmica, porque não é o caso, mas todo fronteiriço deveria ler um livro que chama-se Genocídio Americano. Do Tia Venato, né? Exatamente. Para conhecer e entender um pouquinho melhor a cultura paraguaia. Porque ele expressa muito bem situações, a que ponto chegou, né, uma situação política, geopolítica, inclusive, na época, né? Que eu passei a admirar muito mais ainda. Eu admiro o povo paraguaio desde que estou aqui, porque não teria outra razão. Mas passei a admirar e respeitar muito mais a nação paraguaia exatamente depois que eu li esse livro, Genocídio Americano, que retrata muito bem uma situação muito triste e infeliz de um momento brasileiro, argentino e uruguaio, né? Mas que isso também ficou na história, já está resolvido. Mas é bom, né? Eu gostaria que as pessoas lessem esse livro. É interessante, porque eu sempre tive essa curiosidade. De saber um pouco mais, até porque a gente é criado por um senso comum, até nas escolas é ensinado, e a gente vai pegando aquelas lendas urbanas e vai desenvolvendo, né, uma ideia errada. Como, por exemplo, eu comecei uma amizade com a Rita não muito agradável, quando eu falei assim, eu estava ensinando todo mundo que vinha visitar Foz do Iguaçu, dizia que Foz do Iguaçu existia, foi criada por causa da Itaipu. A Rita quase me matou. Mas assim, o programa Histórias e Memórias, desde o seu início, desde a sua gênese, ele traz a história real da cidade de Foz do Iguaçu. O que realmente era Foz do Iguaçu? Quem realmente chegou em Foz do Iguaçu? Quem veio aqui em 1904, como a professora Odete Romão? Verdade. Quem construiu? A Rita contando todas as histórias do pai dela. Quem fez isso, quem fez aquilo, nomes de ruas, de colégio, que hoje as crianças e eu mesmo não sabia, né? Criado. Eu estudei no colégio Acácio Pedroso. Pois é, eu conheci o Acácio Pedroso. Você conheceu o Acácio Pedroso? Ele, o filho dele. Quem é padrinho da minha mãe. Pedroso? Eu cresci. Ele foi assim, como se fosse o primeiro prefeito, que não era, né? Chamava delegado, não sei o que, mas foi o primeiro. Ele foi capitão do exército. O Acácio? Capitão Acácio Pedroso. Então, quer dizer, eu estudei numa escola, no meu ensino fundamental, e não sabia o nome do porquê daquela escola. A história dele. A história do Cássio Pedroso. Hoje eu jogo joguei futsal num ginásio chamado Costa Cavalcante. Sabia quem era Costa Cavalcante? Eu circulo numa avenida chamada Costa e Silva, eu não sei quem que era Costa e Silva. É, o Costa Cavalcante tive o prazer de conhecer também lá no Carimã, inclusive. Ele, então, o assim, pessoas ministrinho que... Costa Guiar, eu me lembro da época. Ministrinho sem pasta. Então, e aí, né, é verdade, Rita, verdade. E a gente, Tancredo Neves, a gente sabe que ali é da rodovia que vai para Itaipu, mas enfim, são N's lugares, nomes de ruas e nomes de colégios municipais que tem em Foz do Iguaçu, que a gente mal sabe de onde, quem foi, verdade. E aí, e eu gosto, e aí com Histórias e Memórias eu pude resgatar essa verdade, aprender a verdade. E sobre o Paraguai também, eu busquei conhecer, aí um dia eu cheguei falando bobeira aqui, porque é o senso comum, imperando, e aí o Guilherme Wojtkowski, falou, não, peraí, então vou te contar como é que foi, assim, é o que o Pablo estava falando aqui, o que você veio falando, e eu me interessei em querer ler esse livro. Leia, porque você vai ter uma visão completamente real do que foi feito, tão mal feito contra um país, e que isso já ficou na história, mas... Quem mora nessa região, principalmente quem mora, tem essa obrigação de saber. Com certeza. Verdade. E falaram, agora eu lembrei o que eu comentei com o Guilherme. Então, falaram que Foz do Iguaçu, que o Paraguai era, até Guarapuava era território paraguaio. Aí, então assim, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai soltando aquilo que a gente vai ouvindo, né? Então acho que é a hora da gente fazer exatamente isso. Saber a verdade para você poder discutir, né? Exatamente. Márcio, eu quero que você coloque para o Toninho e para o Pablo, por gentileza, um pouquinho da professora Maria Odete Rolon. Gente, ela tem a chegada da família em Foz, né? E os desbravadores de Foz do Iguaçu, que a família dela, acho que 1904, exatamente, alguma coisa assim. Então, exatamente. É desbravador, não é nem o pioneiro, é o desbravador. Depois ela define o que é desbravador. É bom que explica, porque por as pessoas... professora, ela fala assim... Aí ela dá uma chamada ali também, né? Uma aula de gramática, inclusive. Porque, né, o desbravador não é o pioneiro, então a gente nada como uma professora como ela. Fala com ela bastante... pra... Vamos ouvir um pouquinho a professora Maria Odete Rolon com a chegada da família em Foz do Iguaçu. Com a morte do meu avô, eles moravam em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E também chegaram até lá o meu pai, de origem paraguaia, de Juruti, que por motivos políticos, revolucionários, momentos de intranquilidade do país, ele fora mandado para os campos do Rio Grande do Sul. E assim ele chegou na fazenda do meu avô, chamado João Amâncio, e a minha avó, Eusébia Aires Amâncio, que era de origem indígena com espanhol, e ele de origem alemã. Com a morte, os padrinhos resolveram trazê-los para as terras doadas pela então colônia militar de Foz do Iguaçu. E assim aconteceu. Eles casaram em São Pedro, porque naquela época, aqui no Brasil, só em 1910 é que existia o casamento civil. Então, tornava-se difícil, mas mesmo assim, eles casaram em São Pedro, na Argentina. E antes, porém, um tio do primeiro casamento da minha avó, um senhor chamado Trindade, esse tio viera para cá para receber essas terras que eram doadas pela colônia militar e uma espécie de kit. Esse kit constituía em uma enxada oval, muitas escavadeiras, facão, machado e uma lamparina, porque nem pensar em energia elétrica nesta região. O matagal invadia e havia-se necessidade de trazer brasileiros para esta região. E o Rio Grande do Sul muito beneficiou nessa época, mandando os primeiros alemães para nossa região. Esse meu tio, ele foi que primeiro construiu onde nós morávamos durante mais de 40 anos, na Avenida Jorge Timofeng, com a Edmundo de Barros, as primeiras casinhas de sapé. E assim eles viveram muitos, muitos anos. Mas como a minha avó era de origem indígena, ela transformou em casinhas de barroco. Barroco existia em Foz do Iguaçu. Só que, passados anos, eles foram explorando a madeira, que era muito, a quantidade era muito grande, e começavam a construir as casas com pequenos arbustos, com roliços de madeira, porque tava, era impossível. Ainda não existia nenhuma serraria. E essas serrarias só vieram depois, quando as primeiras levas da colônia alemã veio para o Foz do Iguaçu. Meu tio chegou aqui em agosto de 1904. E o meu pai, meus pais, minha avó e mais 5 irmãs vieram, parte pela Argentina após o casamento e parte pelo Paraguai. As embarcações que os trouxeram chamavam-se chata, que existia naquela época sobre o Rio Paraná. A maior parte da navegação era feita por navios argentinos. As chatas transportavam a erva mate e as rebocadoras transportavam a madeira em jangada. E eles, aproveitando essas chatas, vieram em grande parte. Por isso que eles chegaram um tempo mais reduzido aqui em Foz do Iguaçu, na cidade de Porto Franco, e aportaram, eles acreditam que foram um dos primeiros a aportar no Porto Oficial, próximo ali da Marinha do Brasil, aqui em Foz do Iguaçu. Pioneiros são aqueles desbravadores, aqueles que vêm encontrar obstáculos e resolver através da sua poderosa dinâmica de determinar alguma coisa, de algum objetivo que eles têm. É abrir estradas, enfrentar feras, enfrentar dificuldades, enfrentar todo e qualquer tipo de dificuldade, sem esmerecer, avançando sempre até chegar ao objetivo desejado. Isso, para mim, é desbravador. O desbravador não é aquele que vem, que já existe uma rua, uma estrada cheia de pó, que é o pó vermelho, identificação da nossa região vulcânica regional. E regional, com pedras, com matos, com cobras. Esses eu não os considero pioneiros. Pioneiro é realmente aquele homem que vem com a sua família ou por acaso vem sozinho e constitui família, enfrentando sérios obstáculos para a sua própria sobrevivência. Causos, músicas, Histórias e Memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e Memórias. Histórias e Memórias. Ah, dona Odete. Ah, professora Maria Odete Rolon. Daqui a pouco a gente tem que trazê-la de novo, né, Márcia? Tem que contar mais histórias, porque a gente não sabe, Toninho e Pablo, a gente não sabe um terço da história de Foz do Iguaçu. Pensa que sabe. Mas... Márcio e Pablo, nós somos muito, muito pobres, de não só o iguaçuense, o brasileiro é muito pobre de memória, ele não cultiva a memória, ele não cultua o passado. Eu costumo dizer que se há saudade é porque valeu a pena. Verdade. Né? Simples isso. Ah, inclusive, Toninho, desde que a gente começou o Histórias e Memórias, eu e Pegoraro perguntamos a todos que vêm participar, acho que até já perguntamos para o Pablo, né? O Pablo já esteve por aqui. Um local ideal, que a gente briga por um museu em Foz do Iguaçu. A gente pede nos quatro cantos, né? Então. Um museu. O local ideal para um museu em Foz do Iguaçu. O que você acha? Então, porque na década de 80, eu e um amigo, nós começamos a cultivar essa, alinhavar essa ideia. Porque eu me lembro que Foz não tinha identidade. Verdade. E não tem, até hoje não tem muita identidade. Por exemplo, um museu lá perto da Itaipu. Sempre a Itaipu como referência, mas o museu tem que estar no seio centro da cidade, ele precisa estar aberto. Por exemplo, o Fórum Antigo seria um lugar ideal para um museu, Fundação mas ele Cultural. Foi usado para várias outras, foi tirado um pouco da arquitetura, sabe? Verdade. E uma cidade, ela vive, ela precisa de um Se museu. Se você passa por ali, você quer chorar, né? É. Eles pintarem aquela calçada, aquele calçamento maravilhoso. Sabe, pintar para fazer estacionamento, ou pregar nas paredes as placas de nomes de sei lá quem para estacionamento, aquilo ali chega a doer na alma, sabe? De um prédio desse porte, né, que é nossa história. Então, a nossa história realmente, olha, se ela não é fraca, tomar cuidado, nós até ir pro ralo. Nós não temos um... Dentro do que a Rita está falando aqui, Toninho e Pablo, o problema grave é que pessoas que não são de Foz, que vieram explorar Foz do Iguaçu profissionalmente, comercialmente falando, e profissionalmente, às vezes chega num cargo político, numa contratação, né, por meio de cabo eleitoral, essas coisas, e chega a gerir uma secretaria, alguma coisa assim, e não tem o mínimo de respeito pela arquitetura, pela obra, pela história, né? Porque ali foi o primeiro fórum de Foz do Iguaçu. Foi. Repente ele chega lá, não tem-se aquele respeito pela historicidade, né? Então, porque eu sempre reclamei disso, porque eu visitei vários países e a primeira coisa que eu procurava era um museu. Sim, você quer saber a história. A primeira coisa que você procura, lógico. Porque um povo sem passado, ele não tem um futuro para ser revelado, por exemplo... Então, eu quis criar um museu, não tive dificuldade na época, depois desisti, porque as minhas atividades também não eram... Mas quando eu viajei muito para Uruguai, Argentina, por exemplo, até o Carimã tem um carro lá de 1926, um carro antigo, está lá, sabe? Tem coisas antigas. Tem. E o Recanto Gaúcho, do meu amigo Dilson, eu fiz muita doação... De coisas antigas que estão lá perpetuadas no Recanto, que é um lugar muito gostoso, né? Fazer um comercial não, do meu amigo ali, do Recanto. Lá, a gente percebe e isso. Tem coisas que eu doei para muitas pessoas. E eu lamento que Foz ainda não tenha se preocupado com isso. Verdade. Fica sempre subjugado a... Sabe, o turista procura, né? Aquela na Avenida Brasil. São aquelas três casinhas iguais. Que era no promotor, do juiz, onde está... O delegado e tal. Agora tem uma que está desocupada, que é a primeira, que fica do lado do Ministério. A identificação da Polícia Civil de identidade. Então, a primeira está... Até esses dias eu tirei... O doutor Silvio Cury falou, tira uma foto e ponha no nosso grupo aqui de Foz, né? Para gente, para os comentários. É uma das fotos mais curtidas no grupo e cada comentário você viu, né, Pablo? Vi. Então, o comentário do pessoal. Tem gente que já não está mais aqui... aquilo está abandonado, já fizeram, acho que já arrombaram a porta, então colocaram lá umas tábuas para fechar a porta. Você olha, você quer chorar. Gente, faz ali, sabe o quê? Uma informação ao turista, para que tenha... abre ali, põe uma portinha ali para usar, eu não sei quem é que... Acho que é do Estado, né? Mas então põe uma informação ao turista, faça alguma coisa, e a única que está intacta ainda... não mexeram na estrutura, porque o resto já mudaram, não sei o quê. Então, nossa história vai assim para o ralo. Porque para mim, Toninho, Márcio e Pablo, não me interessa que cargo a pessoa vai ocupar. Ah, vai, não, seja o rei do não sei, do Bataclan. Mas não esqueça da história de Foz do Iguaçu. Faça, sabe, respeite. E ali onde você falou, a Fundação Cultural, ela está no centrinho histórico. Porque ali ainda nós temos a Casa Paroquial, né? A antiga Câmara. A antiga Câmara, que é horrível, né? Que não parece um chapéu virado. Nós temos a Prefeitura, que é linda demais, 1938. E nós temos a própria nossa igreja, né? Já desde 1920. Aí nós temos o Ministério ao lado também, que era o Provopar antigamente, que já mexeram e tacaram numa portona de vidro. Dói. Onde era o Banco do Brasil, né? Que é agora o Ministério do Trabalho. Então ali ficou meio que o centrinho. Então, na fundação, seria ideal para um pequeno. Precisava resgatar isso e voltar a ser como era. Por exemplo, que algum desses vereadores criasse uma lei que seria proibido terminantemente mudar a característica desse, do que pouco que sobrou aqui. Né? Do pouco que sobrou. Porque tem muito, ali a Casa Espírita, ali na, perto do hotel, country, na rua do Country do Club. Country, sabe? Precisa preservar isso. Verdade. Porque essa é a história. E Foz tem pouca história. Foi E o nós temos uma história linda. O aeroporto velho, você vai lá, você... Aquilo chega a ser ridículo. Aquilo, criaram um ginásio, puseram um nome lá. Sim, eu já digo, com um trem daquele horrível colado. O aeroporto ali é memória viva. Né? A mesma coisa com essa pracinha Almirante Tamandaré, na frente do Senac. Também. Que era o que é o cassino. Que tinha aquele... que tinha que botar aquele ginásio ali, aquela lembra que coisa tinha aquele... horrível? Estragou com a pracinha. Que isso? Tinha aquele coqueiro tríplice fronteira, sim, lembra daquilo? Conseguiram secar o bicho, né? É. Né, não Hotel Cassino mesmo, né? Hotel Cassino, também o Hotel Cassino para um museu, nossa, ali que é o Senac, lindo, lindo, lindo, então, sei lá, puxa vida, faça, vai ser o... O pessoal vem muito com aquela ideia da arquitetura moderna, não, tudo bem, a gente... Pode até ter, mas não mexa. Moderna, mas assim, você vai hoje, vamos colocar aqui, você vai hoje a Curitiba, tem as construções antigas e tem as modernas do lado. Convive, você vai, né? Hoje, eu tive o prazer de conhecer a cidade de Antonina, Antonina, Morretes, Antonina, enfim. As duas são muito próprias, muito parecidas. Eles guardam essa história. Isso é notório lá no Nordeste. Cidades tombadas, cidades que não nas pode Minas mexer. Nas Minas Gerais? Não pode, é aquilo ali. Ah, quer construir um escritório moderno aqui? Vou construir um escritório moderno aqui nesse terreno que está vazio. Agora, nessa estrutura, E essas mudanças de cores, sabe? Mudanças. Daqui a pouco é rosa, daqui a pouco é vermelho, daqui a pouco é azul. E pega, Toninho, os símbolos nossos, como é ali onde funcionou a Telefônica... não sei mais o que funcionou, na descida pela Casa Bahia. Você viu aquele verdão limão ali que chega a chorar. O que é aquilo? Foz Trans? O que é aquilo? Foz Trans, não é mais. Casa Bita. Sei lá o que é esse trem aí. Horrível. Pra que fazer isso? Por exemplo, o Hotel das Cataratas, por muitos anos, foi cor de rosa, lembra-se? Bonito, porque ele era colonial mesmo, né? Verdade. Um rosinha bacana. E o Carimã, quando ele foi a primeira construção do Hotel Carimã, também era rosa. Mas um rosinha bacana. É uma coisa delicadinha. Porque ele fica suave, né? Uma cor suave. Mas o que tem por aqui, olha só, por Deus, mexer nas estruturas. Faça isso na sua casa. Isso. Pega a sua casa e pinta da cor que você quiser, mas não pega o que a gente tem de histórico. Eu reclamo isso desde que eu cheguei. Nós tínhamos uma usina São João, que é dentro do Parque Nacional. Famosa. Sumiram até com o reator que tinha, que aquilo é um reator da marca Siemens, que ele é muito antigo, funcionava. Aquilo também que seria um ponto de, sabe, mas o problema é as gestões. Verdade. O pessoal não se preocupa, não dá voto, né? O museu. O museu não dá voto, você faz o museu, não tem voto, então esquece o museu. Que barbaridade isso. Que barbaridade, mas nós podemos cobrar, né? Gente, nós estamos chegando no final do programa, como passou rápido, né? Passou. Então a gente vai fazer o seguinte, é o final do programa, A gente vai dizer pro Pablo, né? Deixar as suas palavras, o que você achou do programa. Depois, na seguida, passamos pro Toninho, né? E deixando um abraço já de pro Pegoraro, né? Volta logo, né? Estamos esperando aqui. Eu e o meu né. Eu sei de tudo. Pablo, contigo, professor. Bom, na verdade é muito bom sempre poder compartilhar um pouco do que a gente sabe e aprender mais ainda com as outras pessoas. Eu acho que compartilhando conhecimento, todos nós crescemos. Eu fico muito honrado pelo teu convite, poder falar da minha cidade, falar de Mingaguaçu, falar um pouco da história do Paraguai também. E tomara que eu possa voltar mais vezes ainda conversar com vocês. Com um prazer enorme. O Paraguai faz parte da nossa história também. Toninho, contigo. Ah, eu também fico muito feliz, né, em poder colocar um pouco da minha história, da história de uma cidade que eu aprendi a amar. Tenho filhos aqui, tenho amigos já entre eles a Rita, que nós somos amigos há muito tempo. Tive o prazer de conhecer o Pablo, que acrescentou também muito, né, porque nós estamos sempre abertos a aprender. Verdade. É um eterno aprendizado. Dá parabéns à programação, esse programa maravilhoso, Rita, porque ele nos remete em situações que a gente às vezes já não tem mais. Essa correria do dia a dia nos tira muito da essência do que foi bom, do que é bom e o que a gente tem que guardar. Enfim, como eu disse agora há pouco, se tem saudade é porque valeu a pena. É verdade. E nós precisamos fazer isso fluir. Inclusive, eu falei para você, né, Toninho, lá com o Hotel Carimã, que a gente tem maior estima, é um local excelente para a gente estar marcando com o pessoal do Histórias e Memórias, sabe? Aquele chazinho das 3, não é nem das 5, das 3 da tarde, assim, o local ideal. Não tão britânico, né? não, e bem iguaçuense mesmo. Eu quero desejar um bom domingo a todos, né? Um dia abençoado. Um dia abençoado para todos nós. Que bacana, gente. Eu agradeço a presença do Pablo e do Toninho hoje aqui. Nossa, fiquei sabendo de muitas coisas, não é, Márcio? Agora é contigo. Você também vai se despedir, Márcio. Obrigado, né? por estar aqui podendo participar e também tirar dúvidas e aprender também, porque é sempre uma aula. Os domingos aqui não é só um trabalho, né? É uma aula de historicidade, é uma aula de geografia, é uma aula de conhecer a cidade. Sou matelandiense por nascimento, porque eu nasci lá. Mas eu fui criado a partir de um ano de idade em Foz do Iguaçu. Então é iguaçuense, assim, de coração. Então, assim, eu sou iguaçuense e como a Rita. A Rita com mais propriedade, né? E eu com um pouquinho menos, mas não tão longe assim. Não fale de Foz do Iguaçu. Verdade. Não mexa em Foz do Iguaçu, não trate mal a minha cidade. Verdade. Porque você vai arrumar uma encrenca grande aqui comigo. Encrenca grande. É assim que tem que ser, né, Márcio? Obrigada. Porque, gente, não é questão, Rita briga. Não é brigar. Só, a gente defende, é né? Que, assim, defende. Só um detalhe. Se você vai a Curitiba e você pega um curitibano, ele vai defender de um. O carioca. O paulista mesmo. O né? paulista né? Então. O mineiro. O baiano. São tudo o bairrista. Gaúcho. Tudo bairrista. Então, assim, por que nós de Foz do Iguaçu vamos fazer corpo mole nessa? Não, respeita a nossa cidade. E realmente o que a Rita, essa bandeira que a Rita levanta aqui, eu quero que respeite as estruturas, as construções, o começo, a história. É válido, porque assim, não é porque você veio de Guarapuava, lá de Santa Catarina, tá morando aqui, faz aqui, gosta de política e entrou na política e se envolveu na política e hoje você é conhecido e esquece. Não, pera aí, respeita a nossa cidade, meu irmão. Sim. Você pode vir de onde você quiser, fazer sua vida muito política bem-vindo, em né? Foz. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas respeita. Respeita, tem amor, né? Tem amor. Escolheu aqui, não é, Toninho? Escolheu Foz do Iguaçu. Então, é muito simples amar Foz do Iguaçu. E eu vou repetir sempre, ela nasceu linda, porque nós temos uma natureza perfeita. Nós temos as cataratas do Iguaçu, coisa que muita gente não nós tem. Nós somos privilegiados mesmo, então, geograficamente em tudo, nessa harmonia que tem entre povos. Tem que tirar muito mais proveito disso, né? E depois que aprende a amar a Foz do Iguaçu, fica tudo mais fácil. Então, zele por ela e faça cara feia para quem falar mal. Faz mesmo, olha, falou mal, faz aquela cara feia. Eu costumo mostrar a porta de saída. Tá ali, vai embora. Não tá gostando, tchau. Fica aqui, eu amo a minha cidade. Gente, um bom domingo para vocês, tá? Com Deus, com a família. E a gente retorna no próximo domingo. Até então. Jesus Cristo,